Não há dúvida nenhuma que nós, estes casos, são milhares de casos que temos aqui nesta região, em que o senhor ministro faz ouvidos mocos e é cego que não quer ver isto. Portanto, estas situações, ou estas outras situações, tanto a nível indústria, a nível agricultura ou a todos os níveis, que de facto se esquece das pessoas. Nós não podemos atuar e agradecemos aqui à comunicação social pelo que tem feito por nós. Porque eles têm feito chegar alguma coisa, mas não se ouve, não se diz, não se fala. E é isto que nós pedimos ao Sr. Presidente, encarecidamente, olhe por nós, nós somos todos portugueses, somos todos iguais. O país é o mesmo, não pode haver diferenças como elas existem a nível de tratamento. E é isto que nós pretendemos, é que haja tratamento igual para todos nós, os que fomos levados. Aqui o senhor João, nós também na Mavim, quando pudemos, também fizemos chegar lá as coisas a todos os prejudicados desta região.